comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. População e junta decoraram aldeias. O espírito de Natal invade Alcorrego e Maranhão. Por Roberto Dores. Duas aldeias de Natal pintam de magia locais públicos de Alcorrego e Maranhão, do Conselho de Davis, por estes dias. A boleia do voluntariado dos populares, que deitaram mãos à obra, com o apoio da União de Freguesias. Foi mais de um mês de trabalho, retirado aos tempos livres dos moradores, mas o empenho do povo já está a dar frutos. Movidos pela curiosidade, os visitantes têm chegado para ver as diversas expressões criativas que o Natal inspirou. E já se pensa em mais para os próximos anos. Esta ideia já tem 2 anos, desde 2017, que as populações das duas aldeias se envolvem neste projeto, mas este ano decidimos que a Junta também deveria participar dentro das suas possibilidades. Conta ao Diário do Sul o presidente, Jorge Martins Borlinhas, apostado em garantir maior dimensão à iniciativa. E conseguiu. Reunimos com as pessoas e explicámos como seria o projeto de embelezamento dos espaços verdes e dos edifícios. Todos gostaram da ideia e quiseram participar, tendo aderido com um entusiasmo tão grande que nos incentiva a continuar para os próximos anos, fazendo mais e melhor, aponta Jorge Martins Borlinhas. O Edil confirma que o projeto comunitário nasceu precisamente da interpretação realizada pela União de Freguesias, segundo a qual existia, entre a população, o desejo de construir diversas expressões criativas alusivas ao Natal no espaço público. A iluminação está por conta da Junta. Por ambas as aldeias, habitadas por pouco mais de 430 pessoas, podem ser encontradas várias obras produzidas ao longo de semanas que exigiram o envolvimento das comunidades locais num convívio intergeracional, sublinha o autarca, destacando que os mais idosos e mais experientes puderam partilhar os seus conhecimentos e experiências, mostrando a importância do trabalho em equipa, da cooperação e amizade. Outro tema em foco neste projeto passa pelo recurso à reutilização de diversos tipos de materiais, onde se inscrevem as madeiras, plásticos, metais, tecidos, entre outros. Alcorrego e Maranhão apresentam e recomendam uma visita a 2 projetos de arte pública, marcados pelo envolvimento e carinho das populações locais, insiste Jorge Martins Borlinhas. E quanto a visitantes? O autarca congratula-se com a adesão de pessoas que têm passeado por Alcorrego e Maranhão. Sobretudo nesta última semana, tem vindo muita gente de fora, porque ouviram falar das aldeias de Natal e da forma como foram construídas, revela, admitindo que o movimento se possa intensificar nos próximos dias. Assim o tempo ajuda. Comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social.